só não sei se eu vou. Vai DJ. Muito legal, né? Começa aqui a quarta-feira, meio de semana, e você com o volume no talo pra conferir o melhor do pop do Brasil e do mundo. Começar bem aqui com o Tiesto. Uau. Grande Faroeste com Black Eyed Peas. Pumper and Loader. Then back down to the U.S. We rockin', it's contagious. Monkey business, outrageous. Just confess, your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We deppin' it. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Hey, DJ, ainda sai que é top, hein? DJ, carimba essa aí que é top, hein? Semana, bem no meio, bem no centro. Que é isso, Tiesto? Tiesto com Black Eyed Peas, Pepper and Loader. Que é isso, neném? E aqui só toca, hein? Que não toca. É verdade. Mas aqui, o papo é diferente. É verdade. DJ Show. Dave Aldeia. I can feel it coming in the air tonight. É verdade. Oh, Lord. And I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, can you feel it coming in the air tonight? Oh Lord, oh Lord. Well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. Well, I was there, I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can wipe off that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. And I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. And I've been waiting. forget it's the first time, the last time we ever met. Doesn't show, but the pain still grows. It's no stranger to you and me. Toda é a versão 2023, sabe pra quem? Daniel Deco, Nicole Martin. In the Air Tonight, um clássico de 1981 do cantor britânico Phil Collins, baterista e líder também do Genesis. Foi lançada pela primeira vez em 1981 no seu álbum solo Face Value. Só toque no seu rádio se for pra aumentar o volume. DJ Show. Muito bem, aqui esse é um programa sério, hein? Muito sério! E tá chegando agora o Ed Sheeran com Eyes Closed no Uivo do Lobão! I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, but my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When did it February? It hit me so hard, or how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you, and time is moving so slow, and I don't know what else that I can do, so I'll keep dancing with my just pretend. The colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready, and when it unfolds you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone, and life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home, but I'm on my own. Cidade. Still dancing with my. Chechudo britânico Ed Sheeran. Demais esse cara, é demais. É muito talento. Essa aqui é a nova dele. Eyes Closed pra você. Agora vou rolar um som chegando ao nacional aqui com Kiaz. Você já ouviu falar do Kiaz? Começou a produzir suas músicas aí de forma independente e hoje coleciona parcerias com Kevin, Chris MC e muito mais gente. E ó, as músicas desse cara somam mais de 200 milhões de audições aí nas plataformas digitais. e 1.300.000 ouvintes mensais nos streams da vida. Tô com você, o som muito legal do Kiaz, te amo. Toda saudade tem o seu porquê, com você não falta nada, nada não, nada se leva dessa vida, vem, amo, te amo em caixa alta. Cinco eu sinto muito, é muito pra eu parar pra pensar. Ponteiro diz para pá, pá, pá. Então me diz como é que faz, faz pra rebobinar lá pro passado. Aquele tempo bom não volta mais e a gente segue cada um pra um lado. Então me diz como é que faz, faz pra rebobinar lá pro passado. Aquele tempo bom não volta mais e a gente segue cada um pra um lado. Com você não falta nada, nada não. Nada se leva nessa vida, vem. Amor, te amo em caixa alta. Toda saudade tem o seu porquê. Com você não falta nada, nada não. Nada se leva dessa vida, vem. Amor, te amo em caixa alta. Então me diz como é que faz, faz pra rebobinar lá pro passado. Aquele tempo bom não volta mais e a gente segue cada um pra um lado. Então me diz como é que faz, faz pra rebobinar lá pro passado. Aquele tempo bom não volta mais e a gente segue cada um pra um lado. Te amo em caixa alta, muito legal a música do Kiaz pra você aqui na programação da quarta-feira, hoje 31 maio. Dando adeus ao maio de 2023. Foi bom enquanto durou, neném. Foi bom enquanto durou. Ele toca as tracks mais tops do mundo. DJ Jorge Silva. Olha, tá chegando o som de Flow com Miss Elliot. Fly Girl. Aumenta aí, neném. Você tá no Super Cidade. Let's go. If you a fly girl, get your nails done. Get a pedicure, get your hair done. See you telling me I'm pretty, but it's obvious. I don't need a man to tell me where the party is. Stick it up, what you got? Pricey, so you better have a lot. A timepiece, set it on TikTok. If you can't afford my time, then just watch. Untouchable, pretty too. Available, then not for you. Too sexy, way too fly. You get none of my life. I got plans tonight, you ain't part of them. Cause my girls and I, yeah, we all attend. No, it's ladies night, shout to all of them. Put your arms up in the sky. Your nails done, get a pedicure, let your hair out. All my ladies gon' get a outfit and buy a new lace wig. Back up on the market, better put in you a bid. Cause when Mr. Throw a party, you can find nowhere to see. Booty, booty, every. everywhere. I make all the dudes throw their money in the air. Me and all my girls, yeah, we looking fabulous. Ooh, stop the track, strike a pose, stop and stare. Make it shake, all that cake, let it bake. I know you wanna see my body in a vase. Don't I still look like Halle Berry in a face? In a face. Flow, we came to ride. We don't even need a guy to tell us we fly. When the party gets the poppin', you know we inside. Fly girl. Maravilha, né? E aí, DJ, tocam bem legal pra gente aí. Claro que eu toco pra você, querida. Eu vou rolar agora um som que tá no topo da parada mundial. Ela, a Raver Cisa com Kill Bill. At the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patience. Now you laying face down, got me singing over a beat. Check it out, y'all. walking down the street with my Nikes on. Nikes on. I'm walking down the street with my Nikes on. Watching people get it on. Playing games like prednisone. I'm walking down the street with my Nikes on. Everybody's in a zone. Playing games like prednisone. I'm walking down the street with my Nikes on. Everybody's in a zone. Playing games like prednisone. Sou o DJ britânico Joel Corey. Corey, molho curry. Muito bem. Chegando por aqui na programação da quarta-feira, bem no meio da semana. Oh, os locais de Ron Carroll Nights. Toca uma das antigas. Logicamente que eu vou trocar uma das antigas, meu irmão. Põe antiga nisso, né? 1976, Tim Meese com Derby Blues. Aumenta aí, neném. Isso é country music de primeira qualidade, hein? Visitou a loja da Disco no Instagram? Arroba Disco _ The Shirts. Oferecimento Carvalho Super, feito para sua família. Residencial Jardim Rosápolis, Primogesso e Persianas Caroline, um toque de classe no seu acabamento. Faculdade IESVAP. Dias 31 de maio e 1º de junho tem Horti com ofertas de São João do Coração Mix Mateus. Maçã o quilo 6,99. Limão 1,69 o quilo. Essa oferta tá arretada. Cebola comum o quilo 2,99. Batatinha lavada 3,25 o quilo. Tomate longa vida o quilo 4,49. São João do Coração Mix Mateus. Aproveite as ofertas antecipadas. Super Cidade. Operação Fecha Mês, hein? Moda Paraíba tá demais, hein? Tem blusas e camisas, xadrez e diversas marcas e modelos. Tem calças, bermudas, saias e shorts Destroyed. Que é isso? Muito legal, hein? Botas masculinas, femininas. Ah, tem várias marcas, hein? Tem Maroto, Bradock, Tratos, Mississippi. Tem muita coisa bacana. Gente, o que não falta é mercadoria de qualidade, produto top no Paraíba. Tem viscose, popeline, xadrez a partir de 12,50. Olha, ah, deixa eu te falar aqui a parada, né? Tudo dividido em até 10 vezes sem juros no seu Paraibex. Pois é, cartão Paraíba aí, mandando ver. Você já tem seu cartão Paraíba? Se não tem, olha só o tamanho da bobeira, hein? Também pode ser em até 12 vezes aí no cartão da sua preferência. A Operação Fecha Mês Paraíba é sucesso, sucesso em qualquer lugar. Vem aí a tradição mais animada do ano, o Arraiá Paraíba. E para deixar sua festa ainda mais completa, o Paraíba tem ofertas imperdíveis em tecidos juninos com estampas juninas. Escolha e crie um look incrível para arrasar na festa. Você pode parcelar suas compras em até 10 vezes no cartão Paraíba ou 12 vezes nos demais cartões. Aproveite e viva toda a animação desse Arraiá de oferta. Vem pro Paraíba, que tudo fica melhor! Fazer seus óculos está cada vez mais fácil. Duvida? Então você ainda não conhece a Ótica Prime, o melhor atendimento, as armações mais lindas e atuais, lentes de qualidade, rapidez na entrega, facilidade nas consultas, acompanhamento de pós-venda, promoções exclusivas e mais, facilidade no pagamento também. E aí, vai ficar na bobeira? Ou vai agora mesmo conhecer a Ótica Prime? Riachuelo ao lado da Sempre Bela, 86995600933. Ótica Prime, porque você merece ser Prime. Para o açaí, sempre que o sol nasce. Para quem põe um alimento na mesa, é prosperidade. Para quem quer qualidade de vida, é mais cuidado. Para quem é chefe da casa, sorriso nunca é demais. Para quem empreende, são mais portas abertas. Para o açaí, sempre que o sol nasce, a esperança de dias melhores nasce junto. Açaí Atacadista, para todos, de sol a sol. O Hospital Dr. Marques Basso é o único da região norte do Piauí em atendimento de alta complexidade. Conta com ambulatório de oncologia e quimioterapia e estrutura para a realização de cirurgias oncológicas e cardíacas. Atendimentos pelo SUS, planos de saúde particular. Marque sua consulta 86-3315-7000. Hospital Dr. Marques Basso, cuidar da sua saúde é nossa realização. Responsável técnico Dr. Edgar Vera Júnior, CRM 2278, Piauí. Quer ter mais saúde e qualidade de vida, não é mesmo? A Mundo Verde Parnaíba, alimentação saudável, está aqui para lhe ajudar nessa jornada pela busca da melhoria na qualidade de vida. Lá você encontra produtos para o dia a dia, chás, café da manhã, beleza e estética, produtos Zen. A Mundo Verde Parnaíba fica na Avenida São Sebastião, pertinho do Parnaíba Shopping. Siga nosso Instagram, @ Mundo Verde Parnaíba. Você mais saudável. A Premogesso traz um mundo de possibilidades para dar o melhor acabamento para a sua casa. Pensou em gesso e persianas? Premogesso e persianas Caroline. E agora novidade, hein? Nosso atendimento está na Rua Horizonte, por trás do Banco do Brasil, da Pinheiro Machado. Forro em gesso, PVC, esquadrias, isopor para lajes, acartonado, vidros temperados, box para banheiro e muito mais. É na Premogesso. Novo atendimento por trás do Banco do Brasil e a qualidade top de sempre. 3323-1012 e 3322-3554. Na clínica Dr. João Silva Filho, você encontra uma equipe de profissionais qualificada na realização de consultas com todos os cuidados sanitários na pandemia. São mais de 30 especialidades, além de centro de exames e imagens para seu diagnóstico e tratamento. Agendamentos por telefone e WhatsApp 86-3131-8090. Responsável técnico Dr. Tiago Almendra, CRM 4978. Eliseu Martins tem preços baixos. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Ofertas do Arraial Eliseu Martins, venha ver. Café Santa Clara, 100 gramas solúvel, 10,59. Café Santa Clara, 250 gramas extra forte, 6,79. Café Santa Clara, 250 gramas, 6,99. Leite líquido Nativille, integral litro, 4,59. Açúcar cristal, óleo d'água quilo, 3,99. Bolo de milho verde da Eliseu Unidade, 8,49. Leite Poninho, 625 gramas integral, 24,59. Venha ver no Eliseu Martins. Cuida do seu corpo, cuida da sua mente. Cuidado nunca é demais. Farmácias Botica, cuidando da gente. Mais saúde, bem-estar. Farmácias Botica, fitoterápicos, suplementos e dermocosméticos. Há 23 anos, cuidando bem de você. Mais saúde, bem-estar. DJ, bom te ver mostrar contigo. Andrade de volta aqui no Eliseu Martins, filial Rua Ceará, com super promoção especial pra você hoje na melhor feira da região. É a quarta do Hortifruti. Claro, vocês ouvintes da Rádio Cidade, é o nosso convidado, tá bom? Aproveitar as promoções especiais. E quem vai passar hoje é o nosso gerente, Luzimário. Boa tarde, meu gerente. Fala pra gente hoje. Nós estamos de bom hoje na quarta do Hortifruti, Eliseu Martins. Opa, Andrade, boa tarde pra você ouvinte aí da Rádio Cidade. Olha, muitas ofertas aí na quarta-feira do Hortifruti. Vem aproveitar a super promoção imperdível. imperdível, tá bom? Você vai encontrar laranja pera por apenas R$1,89 o quilo. Também temos pepino ou batata doce por apenas R$1,99 o quilo. Olha, muito mais promoção, você encontra cenoura por apenas R$5,39 o quilo. Vem aproveitar a pera verde por apenas R$8,49 o quilo. Super promoção de quarta-feira do Hortifruti esperando por você. Maravilha, meu gerente. E o Vale Gás, dono de casa já sabe. Faltou gás, não se desespere. Ah, aqui na Lisão Martins temos Vale Gás. Preço especial baixou o preço de R$124,90. Agora tá quanto? R$114,90 pra você aí vir aproveitar as melhores ofertas. E o melhor ainda, passei quantas vezes? Em até 6 vezes sem juros em todos os cartões. Ei, atenção, aqui na Lisão Martins, menino, corre pra cá, graças a Jesus, Vale Gás. E melhor ainda, meu gerente, é o Clube Eliseu. Como é que eu faço pra poder participar, cashback, posto de vantagem? Como é que eu faço pra poder garantir as vantagens com o Clube Eliseu Martins? Na verdade, é muito simples. Vá na Play Store, baixe o nosso app Clube Eliseu Martins, se cadastre, ao chegar na loja faça o check-in e ao chegar no caixa, entregue seu CPF e aproveite todas as vantagens. Maravilha, cashback com desvantagens e muitas promoções pra você com o Clube Eliseu Martins. Não tá no clube ainda? Você tá esperando o quê? Entra pro clube você também e aproveita promoções exclusivas em clima de São João aqui no Eliseu Martins. Vem pra cá porque queremos você. 100% satisfeito, é com você, DJ. O melhor do pop do Brasil e do mundo. Super Cidade. Eu a doida na construtora Castelos. E o Regis pirou de vez. Ele vai pagar todas as despesas de documentação e contratação para a aquisição de seu primeiro imóvel. E nem eu estou acreditando nessa maluquice. É isso mesmo que você está ouvindo. O Regis e a Castelos vão pagar todas as despesas de contratação, cartório, prefeitura e banco para você comprar ainda hoje sua casa nova com parcelas a partir de R$360. O Regis desafia que não vai perder negócio pra ninguém. Ligue ou mande um zap 86 995 98 3000. DJ Jorge Silva para contratar 998054718. Já visitou a loja da Disco no Instagram? Pra você se vestir de música com volume no máximo, camisas em 100% algodão e com estampas incríveis. Dá uma olhadinha na Disco, @disco_theshirts. Delivery 999515919. Brasil. Rádio Cidade, a número 1 nos carros e no seu coração. Pop Brasil. Oferecimento. Paraíba. Quem tem Paraíba, tem tudo. Fit Store PHB. Moda fitness, praia e acessórios para sua malhação. 998-15-7091. Premogesso e persianas Caroline. Com toque de classe no seu acabamento. Ótica Prime. Porque você merece ser Prime. E Disco T-shirts. Veste você com volume no máximo. 998054718. Óticas Diniz informa a hora certa. Cidade 3:11, começando por aqui, mais Zona e Brasil. Só produto nacional, aqui na programação da quarta-feira, meio de semana. Você feliz, alegre, sorridente, curtindo o melhor do pop, sempre com volume no talo. Começa aí o Pop Brasil com Leno. Vim de lá, vim de lá. Oh, papo de uma milha na frente de